abraçado com você. Amor, você me parte toda vez que está distante. Fico só metade até você aparecer. Você que me completa e me dá a perfeição. Em mim você se encaixa de uma forma natural. Eu sou a parte esquerda, eu sou o lado fraco. Você, além de tudo, é a metade principal. Antes de te ver, eu me julgava ser alguém. Depois te conheci, compreendi, não sou ninguém. Não sei por que nasceu, se foi pra me querer. Só sei que eu nasci somente para amar você. Metade, nada mais. Amor, você completa até a minha respiração. Enxergo muito pouco, sem você não vejo cores. Falta até compasso quando bate o coração. Agora realmente eu aprendi o que é viver. Só sei que eu nasci quando você apareceu. Encontram-se as metades, completam-se as vidas. Então eu sou alguém, só se existir você e eu. Antes de te ver, eu me julgava ser alguém. Depois te conheci, compreendi, não sou ninguém. Não sei por que nasceu, se foi pra me querer. Só sei que eu nasci somente para amar.